passe bem e de forma confortável os seus domingos no Canal 2. Deixe-se levar por Joana Santos na Rota do Sol. Aos domingos, entre as 15 e as 17, Joana Santos faz consigo uma viagem entre a música e a conversa. Na Rota do Sol, um programa inebriante. Aos domingos, entre as 15 e as 17, no Canal 2 da Antena Web. O Canal 2 apresenta aos sábados e domingos uma das mais marcantes séries radiofónicas de todos os tempos. Gravada no Brasil entre as décadas de 70 e 80, Teatro de Mistério passa agora no Canal 2. Histórias de arrepiar e fazer pensar. Em Teatro de Mistério, aos sábados e domingos, às 17 horas. No Canal 2, Antena Web. Olá, caro ouvinte, muito boa tarde. Seja bem-vindo a mais uma edição da Nota 7, aqui no Canal 2. Hoje é sábado, 12h30. Vamos começar a nossa emissão, que hoje tem menos intervenções da minha parte. Vamos começar dedicando-nos ao piano. No Dance for Piano, é uma melodia que vamos escutar nos próximos instantes. E que é de Keith Jarrett, um pianista que há muito que anda nestas andanças, passando do pleonasmo, anda neste meio musical. O tema que vamos ouvir é uma interpretação ao vivo, e o que torna este tema ainda mais único é não só o facto de ser ao vivo, como também a sua duração, 12 minutos e 50. Tocar desta forma uma melodia inteira, ao vivo, é realmente extraordinário. Só pianistas como Keith Jarrett conseguem. Depois eu vou voltar à antena para me despedir e porque guardo para si uma surpresa. Fique para ouvir na terceira edição da Nota 7, hoje dedicada por inteiro ao piano. Gostou? Então, delicie-se com o momento que lhe apresento a seguir. É uma música que não é mais do que uma junção de outras muitas músicas, mas ao piano. Faz parte de um álbum de Lara Fabian e que levam até ao ouvinte uma espécie de medley em versão piano da maior parte das músicas que compõem aquele CD. Aliás, de todas as músicas que compõem aquele CD. Poderá alguém dizer que talvez seja uma inclinação injusta? Não, se tivermos em conta que esta é a última faixa desse mesmo CD. Nu. De 2003. Mas as versões piano, ou a versão piano que aqui nos é apresentada, está tão bem interpretada e a junção entre as duas músicas, ou melhor, entre uma música e outra, está tão bem feita que acho que vale mesmo a pena ouvirmos e deliciarmos-nos com tais belas melodias. Desta forma, chega ao fim mais um Nota 7, que amanhã, às 12h30, estará de novo consigo, aqui no Canal 2. Tenha a continuação de uma ótima tarde, no Canal 2, na Rádio Interweb. Thank you. Thank you.